Isto está muito alto, caralho. Este é um programa dedicado ao 25 de Abril e começamos com Zeca Afonso, com Grândola Vila Morena. De seguida tivemos Charlie Brown com o tema Para Não Digam Que Eu Não Falei de Flores. E agora tivemos Dubois com Spiritual Warfare. E vamos ficar com o Internacional Comunista, que é dia de revolução. Vítimas da fome, de pé famélicos da terra, da ideia chama já consome a crosta bruta que a soterra. Cortai o mal pelo fundo, de pé de pé, não mais senhores. Se nada somos em tal mundo, sejamos nós o produtores. Reunidos, passamos nesta luta final. Uma terra sem ramos, a Internacional. Senhores, patrões, chefes supremos, nada esperamos de nenhum. Sejamos nós que conquistamos a terra mãe livre comum. Protestos vãos para sair deste âmbito estreito. Façamos nós com nossas mãos tudo que a nós nos diz respeito. Reunidos, façamos dessa luta final. Uma terra sem amor, a Internacional. Porque do rico a lei o cobre, o Estado esmaga o oprimido. Não há direito para o pobre, ao rico tudo é permitido. A opressão não mais sujeitos, somos iguais todos os seres. Não mais deveres sem direitos, não mais direitos sem deveres. Reunidos, passamos nesta luta final. Uma terra sem amos, a Internacional. Abomináveis da grandeza, os reis da meme e da fornalha, edificaram a riqueza sobre o suor de quem trabalha. Todo o produto de quem sua, agora já vi, não recolheu. Querendo que ela o restitua, o povo quer só o que é seu. Bem unidos, passamos nesta luta final. Uma terra sem amos, a Internacional. Somos de fumo embriagados, mas entre nós guerra aos senhores. Passamos greve de soldados, somos irmãos trabalhadores. Se a raça viu cheia de gala, nos quer a força canibais. Logo verás que as nossas malas são para os nossos generais. Reunidos, passamos nesta luta final. Uma terra sem amos, a Internacional. Pois somos do povo ativo, trabalhador forte e fecundo. Pertence a terra aos produtivos, ao parasita deixa o mundo. parasita que te nutres no nosso sangue a gotejar. Se nos faltarem grãos abutres, não deixa o sol defulgurar. Vem, negros, passamos nesta luta final. Uma terra sem amos, a internacional. Em 25 de abril de 1974, alguém se lembrou de fazer uma revolução para dar na merda que estamos hoje. Temos sido enganadinhos. E hoje vamos passar umas musiquinhas que sugerem revolução, ou diretamente ou indiretamente. Eu vou ler alguns títulos de alguns temas que vamos passar, que a letra até pode não ter nada a ver, mas o título do tema sugere isso. Internacional Comunista, que ouvimos agora, Até Quando, Arranja-me um Emprego, Spiritual Warfare, Policeman, Brasil Corrupção, Fuck Police, Brutality, Rebellions, Revolution Action, Too Late to Be Afraid, Victory, Police Story, Golpe de Estado, I Fought the Law, Força, Kill the Poor, In Defense of Our Future, Violence, Pacification, entre outras. Agora vamos ouvir a Brasil Corrupção, de Ana Carolina e Seu Jorge. Neste Brasil corrupção, pontapé bundão, puto saco de mau cheiro, do Acre ao Rio de Janeiro. Neste país de manda-chuvas, cheio de mãos e luvas, tem sempre alguém se dando bem. De São Paulo a Belém, eu pego meu violão de guerra pra responder essa sujeira. E como começo de caminho, quero a unimultiplicidade, onde cada homem é sozinho, a casa da humanidade. Onde cada homem é sozinho, a casa da humanidade. Não tenho nada na cabeça a não ser o céu. Não tenho nada por sapato a não ser o passo. Neste país de pouca renda, senhoras costurando pela injustiça vão rezando, da Bahia ao Espírito Santo. Brasília tem suas estradas, mas eu navego é noutras águas. E como começo de caminho, quero a unimultiplicidade, onde cada homem é sozinho, a casa da humanidade. Onde cada homem é sozinho, a casa da humanidade. Onde cada homem é sozinho, a casa da humanidade. Onde cada homem é sozinho, a casa da humanidade. Estás a sentir uma página de história, um pedaço da tua glória que vai passar a breve memória. Estamos no pico do verão, mas chove. por todo lado, levo uma de cada. Já estou bem aviado, cruzo direto no caderno. Rimas saídas do inferno, que passei à tua pala num tempo que pareceu eterno. Estou de cara lavada, tenho a casa arrumada, lembrança apagada de uma vida quase lixada. Passeio na praia, atacado pelos clones, são tantos iguais, sei que eu taco os silicones. Olho para o céu, mas toda a gente foi de férias. Apetece-me gritar até arrebentar as artérias. Respiro fundo, e lembro-me da força que guardo dentro do meu corpo, espero que ela ouça. Respiro fundo, e lembro-me da força que guardo dentro do meu corpo, espero que ela ouça. Respiro fundo, e lembro-me da força que guardo dentro do meu corpo, espero que ela ouça. Respiro fundo, e lembro-me da força que guardo dentro do meu corpo, espero que ela ouça. Todo amor deste mundo perdido num segundo, todo o riso transformado no olhar apagado, toda a fúria de viver afastada do meu ser. Até que um dia acordei e vi que estava a perder toda a força que cresceu na vida que Deus me deu. Uma vontade de gritar bem alto, o meu amor morreu. Todo mundo há de ouvir, todo mundo há de sentir, tenho a força de mil homens para o que há de vir. Respeito instantâneo, prazer momentâneo, penso em ti até que bate duro no meu crânio. Toda a dor, toda a raiva, todo o ciúme, toda a luta, toda a mágoa e pesar, toda a lágrima enxuta. Lieno como posso, não posso encher a cabeça. Não há dinheiro, nem vontade ou amor que o mereça. Não vou pensar de novo, vou me pôr novo. Neste dia novo, estreio um coração novo. Visto-me de branco, bem alegre no meu luto. Saio para a rua mais contente que um puto. Acredita que custou, mas finalmente passou. No final do dia, foi só isto que restou. Respiro fundo, e lembro-me da força que guardo dentro do meu corpo, espero que ela ouça. Respiro fundo, e lembro-me da força que guardo dentro do meu corpo, espero que ela ouça. Respiro fundo, e lembro-me da força que guardo dentro do meu corpo, espero que ela ouça. Respiro fundo, e lembro-me da força que guardo dentro do meu corpo, espero que ela ouça. Todo amor deste mundo perdido num segundo, todo o riso transformado no olhar apagado, toda a fúria de viver afastada do meu ser. Até que um dia acordei e vi que estava a perder toda a força que cresceu na vida que Deus me deu. A vontade de gritar bem alto, meu amor morreu. Todo mundo há de ouvir, todo mundo há de sentir, tenho a força de mil homens para o que há de vir. Vai haver um outro alguém que me ame e trate bem, vai haver um outro alguém que me ouça também, vai haver um outro alguém que faça valer a pena, vai haver um outro alguém que me cante este poema. Aquecer isto, esta merda do microfone tá maluco. Vamos aquecer isto com Anti-Flag, Fuck Police Brutality. Brutality! Fuck police! Fuck police! Brutality! Fuck police! Fuck police! Brutality! Party, Teenage Riot com Revolution Action. I'm gonna go!

sempre atual do Gabriel Pensador. Agora vais ficar com Atomic Oligan, Too Late to Be Afraid. Drew you to the city tonight, to where

vou lá ter. tenfold down the back stairs into no man's land. Lights are flashing, cars are crashing, getting frequent now. I've got the spirit, lose a feeling, let it out somehow. Thank you.

artistas por aí com os Black Flag. If vengeance in progress is ours once more, now that we have the new Tehran bomb, it's nice and quick and clean and gets things done. Away with the sense and know me, but know this value to property. The sense in war, but perfect sense. You're in the ceiling, right? Jane Fonda on the screen. Marge com In Defense of Our Future. Agora vamos ficar com DRI Violent Pacification. Don't care. que se segue é dedicado ao Aníbal, pela voz de Talk. Dell'ormai celebre intervista a Johnson e Farrell, pubblicata oggi in versione integrale. I giornalisti parlano dell'Iraq e fanno un riferimento alla dittatura di Mussolini. E Berlusconi dice: difficile insegnare la democrazia al popolo iracheno dopo una lunga dittatura. Ma lasciamo stare l'Italia, quella era una dittatura molto più benigna. Mussolini non ha ammazzato nessuno, lui mandava. Foraggiata dal suo dittatore, contro pistas escape, como o tema supone-se. Ya sabes, lo mío es trincar. Aquí huele a dinero y es todo pa' mí. Soy el director de la Guardia Civil. Hola, buenos días, mi nombre es Mariano Rubio. Desde jovencito ya empecé con mis estudios de cómo robarle al proletariado. Lo siento, amigo mío, te voy a dejar pelao. ¿Qué chupones? ¿Qué chupones? ¿Qué chupones? ¿Qué chupones? ¿Qué chupones? ¿Qué chupones? ¿Qué chupones? ¿Qué chupones? ¿Qué chupones? Hola, buenos días, mi nombre es Juan Guerra y soy el hermano de tu Salvador. Mil despachos en la autonomía andaluza. Me paso por el forro la Constitución. ¿Qué chupones? ¿Qué chupones? ¿Qué chupones? ¿Qué chupones? ¿Qué chupones? ¿Qué chupones? ¿Qué chupones? ¿Qué chupones? ¿Qué chupones? ¿Qué chupones? ¿Qué chupones? ¿Qué chupones? Seiro. Hola, buenos días, mi nombre es Cibercorp. Hola, buenos días, mi nombre es Filesa. Hola, buenos días, soy la corrupción. Hola, buenos días, mi nombre es Suzuki. Hola, buenos días, soy la PSV. Hola, buenos días, mi nombre es Mario Conde. En los bancos suizos tu dinero a mi nombre. ¿Qué chupones? ¿Qué chupones? ¿Qué chupones? ¿Qué chupones? ¿Qué chupones? ¿Qué chupones? ¿Qué chupones? ¿Qué chupones? ¿Qué chupones? Mi nombre es Ali. Me fugué del África y me vine aquí. Estoy en la cárcel por 10 gramos de hachís. Así, así, así, así, así es este país. ¿Qué chupones? ¿Qué chupones? ¿Qué chupones? ¿Qué chupones? ¿Qué chupones? ¿Qué chupones? ¿Qué chupones? ¿Qué chupones? ¿Qué chupones? ¿Qué chupones? ¿Qué chupones? ¿Qué chupones? ¿Qué chupones? ¿Qué chupones? ¿Qué chupones? ¿Qué chupones? ¿Qué chupones? E agora vamos ficar com Scan Ska e a Basta. You know it. a uma música do final desta emissão e não percam a seguir o programa do Vítor Espadinha sobre o 25 de Abril. Para a semana, a teoria da conspiração vai ser emitida a 30 de Abril, na véspera do 1º de Maio. Espero que tenham gostado nesta emissão feita em cima do joelho. E vamos ficar com a última música, Ponto de Equilíbrio, O Inimigo, que todos nós sabemos quem ele é. Tchau, tchau, beijinhos, beijinhos, abraços, até para a semana. E amanhã, não se esqueçam, vamos estar lá todos. Segregação social, discriminação racial. Segregação social, discriminação racial. Segregação social, discriminação racial. Mesmo não querendo, nós temos um inimigo que em dias de tempestade nos nega um abrigo. Esse é o sistema, mas armaremos o nosso esquema, lutando com nossas próprias armas pra anular e ajudar o povo a esquecer que um dia ficou sem abrigo debaixo da ponte com a cabeça na pedra, cobertos com papelão, famílias inteiras em depressão, depressão, depressão. Por essas e outras não esquecerei dos calos nos pés e das altas marés que tivemos. Está desunido, oi, oi, oi, desunido. Não me intimido com qualquer inimigo. Eu confio na força do povo que por enquanto está desunido. Desunido. Agora nenhum político pode me acorrentar a seus elos de papel verde. Só não faz verão. Deus sem você continua Deus. Você sem Deus não é nada não. Pense nisso, irmão, reflexão pra revolução. Fale do bem, faça o bem, acredite no amor e questione o que o sistema impõe. E questione o que o inimigo impõe.